Bem-vindos a mais uma edição do Director's Cut. Hoje a 3. Para além de mim, Tiago Alves. Estou mal. Sim. Vocês é que têm uma mente muito perturbada. A 3. Não sou grande fã de coisas a 3. Tá bem. Como é que é aquele. Isso é contigo. Three's a crowd, não é? Three's a crowd, sim. Yeah, Three's a crowd. Mas sim, hoje temos António Mendes e Pedro Figueirinho. A Silvia hoje não se juntou a nós, vai ficar para a próxima. Oh. E banda sonora punk, aparentemente. Sim. Até parece que nós estamos a festejar o facto da Silvia estar ausente, sinceramente. A falta de chá. Infeliz escolha musical. Sim, para a próxima vai a marcha. Sim. A marcha fúnebre. Ora, começando com notícias, já assim mais um trailer do Piranha 3 ou 3 Double D, não tenho certeza como é que isto é. É Double D, é. Como o gajo do Ed da Nedi. Então isso acaba por ser. Espera aí. Então isso quer dizer que em vez de ser 3D é 6D. Como podes imaginar, isto é a mesma cena mais óbvia, o 3DD. Exatamente, é uma referência ao tamanho dos seis, das raparigas que entram no filme. É muito subtil, como uma pessoa pode imaginar. Exatamente. Isto tem capacidade de bater o primeiro, ok? Com o David Hasselhoff metido ao meio. Ele vai fazer dele próprio, já, pelo menos parece pelo trailer. Mas mais do Shbeck ainda, sim, não sei sim, se viste sim, aquele sim, trailer sim. Em que ele diz que a natureza funciona mesmo assim. Exatamente, para exatamente. Sim. Portanto, talvez funcione. Epá, eu vi o primeiro. O primeiro tem um problema, que é... Quando estás a ver um filme e tu consegues identificar as atrizes de porno pelo nome, tu sabes que está ali qualquer coisa mal. Contigo. Eu conheço... É tipo aquela imagem que se vê muitas vezes, tipo, se conheces este sofá, tá, algo mal se passa contigo. Epá, deixa estar. Então uma pessoa também pode ir ver o filme... pode ir ver... Ah, vou ver um filme do Soderbergh. Ah, aquele é a Sacha Grey! A Sacha Grey é tipo uma exceção à regra, mas pronto. Sim. As atrizes porno Piranha estão lá por motivos óbvios, e querem mostrar mais pele ainda do que normal. Por acaso não vi o Confissões de uma Namorada de Serviço, ou qualquer o título do filme da uma Sacha. Call Girl, acho. É um bocado secante. Mas é só conversa e tipo documentário, ou...? É mais ou menos isso. É assim, tipo o filme indie no seu melhor e no seu pior. Mas ele para filme indie também passou relativamente despercebido, não foi? Ok, sim, passou relativamente despercebido, mas quer dizer, o Soderbergh, que normalmente ele tem assim tipo um pezinho no indie, um pezinho no mainstream, normalmente o mainstream corre-lhe relativamente bem, o indie ou lhe corre supremamente bem, como foi o Sex Lies Videotape, uhum. Ou então corre-lhe redondamente mal, como um filme em que ele basicamente, em que, acho que entrou o David Fincher e o Brad Pitt, já não lembro como é que aquilo se chama, mas aquilo é uma seca total. Não lembro nenhum dele. O Sacha Grey não é assim tão mau, mas também é muito, muito, muito, muito fraquinho. É o que agora vai trazer o Waywire, certo? Sim, sim. O Waywire também parece muito bom. Ou melhor, já trouxe. Apesar de ter sido um flop, foi, não foi? Não faço a mais pequena ideia. Só vamos ver para aí para o próximo mês. Era suposto ter estreado este mês, mas foi atrasado. Era suposto ter sido estreado em janeiro, mas foi atrasado. Pronto. Quer dizer, Senhores da Zona usam mundo, esse é o nosso sofrimento. Exatamente. É o nosso sofrimento. Outro sofrimento é o da Disney, que vai perder 200 milhões por causa de John Carter. Estou-me a rir, não me tentar a rir porque o filme é bom. É In Your Face Disney. Coitados. Eu acho que é triste. Eu também acho triste. O desgraçado do filme até era bem girinho. Eles já deviam saber quanto estão a gastar este dinheiro numa aposta que não é certa. É sempre complicado. Pá, sabes qual é que é o problema? A Disney pensou que ia conseguir fazer assim, tipo uma franchise tipo Piratas de Caribe. Só que o problema é que eles não tinham lá o Johnny Depp. Tinham lá o Gore Verbinski já agora. Tinha o Andrew Stanton, que é um tipo que, apesar de ter feito filmes bons, como a Finding Nemo e o a Wall-E, é um tipo bastante mais sério. E quer dizer, a Disney não consegue fazer assim, do pé para a mão, uma franchise sem ter de contar com o mínimo fanbase, quer dizer. Já não estamos em 2003, agora... Basicamente é a guerra dos budgets e não sei quantos mais. Sim, mas reparam, o primeiro Piratas das Caraíbas teve um budget de 140 milhões. Este é uma coisa mais ou menos razoável para algo que tu não sabes se o investimento vai valer a pena. Embora tenhas o Johnny Depp e tenhas uma camada de atores que normalmente te garantem entretenimento. Epá, mas apostar 250 milhões numa coisa que tu não sabes se vais ter retorno é muito chato. E para além disso, não, mas, mas aliás, antes o Piratas Caribas era uma coisa com um budget muito mais pequenino. Só que eles começaram a ficar excitados com aquilo que o Johnny Depp estava a fazer e com aquilo que o Gore Verbinski estava a fazer e a pensar, epá, vamos injetar-lhes um bocadinho mais de dinheiro. Sim, mas repara que no John Carter tu não tens nenhuma grande estrela que tenhas de pagar um grande cachê como tens ao caso do Piratas Caraíbas. Mas sei que até com o Mark Strong está a ganhar agora. Mas... Quer dizer, existe lá o Kieran Innes, que é a Jessica Chastain no masculino. Pois é, o homem está em todo lado. Sim, eu não sei, eu acho que já o vi em três coisas de seguida. Vi o no The Shore. Viste no Ghost Rider. No Ghost Rider 2 também. E agora no John Carter. Está a fazer pela vida, tem que ser. Está difícil. A crise toca a todos, pá. Não, ele está a adotar o método de Jessica Chastain também. Quanto métodos funcionam, não há argumentos. Epá, se ela conseguir fazer 6 filmes, é logo nomeada para o Oscar, então eu vou conseguir. Vai, os 9. Vemos aqui mais um Madagascar. Não sei para quê, mas vem o Madagascar 3. Eu digo-te, eu acho o primeiro Madagascar, acho-lhe piada. Os pinguins são uma coisa genial. São geniais os pinguins. O Madagascar 2 é fraquinho, sobretudo porque tenta fazer comédia com um filme que já de si é bom, que é o Rei Leão, e falha redondamente. E quer dizer, eu acho que agora, ainda por cima, com o Noah Baumbach a escrever, eu acho que isto é capaz de voltar a ter um bocadinho mais de piada. É capaz de ser assim, tipo o Ice Age 3. Não é tão bom como o Ice Age 1, mas não vai ser a desgraça foi o Ice Age 2, que tinha uma cena genial no fim, mas o resto era tão secante. Não sei se vi mais algum Ice Age do que o segundo. Fui ver a 3 ao cinema, não gostei. Continental Drift é uma coisa de jeito. Isso é o segundo, não é? Não, o 4. O terceiro é o O Continental Drift é o 4 que vai sair agora. Ah, sim. O segundo é. O terceiro é o dos dinossauros. Não? Sim, o terceiro é o dos dinossauros. É o que aparece o coisa e tem um clímax bestial em que é uma luta entre a pteranodontes, esse tipo meio batalha aérea, depois a cascatas e não sei quantos mais. Aquilo é genial. E tem uma cena de karaoke que também é genial com a Bolota e a Bolota e os skills. É. As cenas de karaoke são das piores coisas que a DreamWorks mete nos filmes. Quando há miúdos. Não, mas é que é basicamente a Bolota a cantar que está triste porque o skills já não a quer. Pá, eu sinceramente. Mas o skill à semelhança dos pinguins de Madagascar é a única coisa que eu acho piada ao filme. Tanto que há aquela curta-metragem do skill, não é? Uma que saiu na altura do Natal. Há várias. São três. Que era só uma. São três, cada uma por filme. Assim costuma passá-las todas, não sei. Sim, o Ice Age vê aquilo para mim é filler no meio dos segmentos em que aparece o skill. Epá, não, a sério, o primeiro Ice Age, tens de ver aquilo de novo. A cena do gelo é de uma pessoa a se atirar ao chão a rir, a do início ao fim. É. Em que eles estão a escorregar pelo gelo abaixo e não sei quantos mais. Mesmo que vocês agora já tenham coisa. Eu já vi isto, eu já sei como é que isto vai correr a coisa. Da primeira vez que tu estás lá, é como ao Speed. Da primeira vez que tu estiveres lá, tu estás ali e como tu nunca viste aquilo, Sim. O Speed também, agora as pessoas dizem, não sei quantos mais, é fraquinho, não sei o quê. Em 94, aquilo era genial. Mas repara que com os mamíferos tem uma melhor expressão facial que Keanu Reeves. Que não é comparável. Sim. Muito melhor. Mas o Keanu Reeves é muito cool. É muito cool. É cool, mas sem diferenças. Não é nada. Não é nada, é um vampiro. Pá, ouve lá, olha só os filmes que ele fez. Ele fez o Matrix, ele fez o Speed, ele fez o. Não, os filmes é que fizeram a ele, praticamente. Point Break é. Ele não fez. Estás a ver? Ora, a conspiração desta semana e a confusão que veio para a internet, o Sr. Michael Bay. Conspira-se Keanu! Bem mandada. Voltando ao Keanu, por amor de Deus, vocês já viram todos o Drácula de Bram Stoker? Epá, achas que aquilo é um sotaque que se apresenta? Pá, mas o Francis Ford Coppola é revoltante aquilo. O Francis Ford Coppola admitiu que ele próprio não teria posto o Keanu Reeves no papel se ele não. Se a Winona Ryder não lhe tivesse pedido. Mas o que é facto é que a Keanu Reeves, quando ele é bem escolhido, ele é extremamente bem escolhido. Quando, quando querem alguém para fazer destaca de madeira. E há alguém que não fala muito, mas está a tomar. Já viram o Ted? Billy Ted, o Excellent Adventure. Pá, mas se eu era mais novo, era tipo. Oh, man. Bogus! Agora está mais preciso. Adoro esse filme. Desinteressante. Michael Bay, vamos embora. Fanboys. Fanboys estão revoltados com Michael Bay porque ele vai produzir um novo filme das tartarugas e não realizar, produzir só. Entra com o dinheiro. E quer que as tartarugas sejam extraterrestres. Em vez de ser mutantes, são extraterrestres, vêm de outro planeta. Epá, eu sei daquele género de. A discussão que. A virgindade que abunda nisto e eu não tenho coragem ainda de abordar o assunto. Mas é que é, o pessoal precisa de uma vida, Paulo. O pessoal revoltou-se bué com isto. Epá, já toda a gente sabe como é que vai ser. Olha, tirem os olhos do ecrã do computador. Olhem para a janela. Existe um sol lá fora. Existem pessoas. Carros. Existe árvore puro lá fora. Vão ver. Epá, esqueçam. Mutantes em vez de aliens. Ganhei uma vida. Não queremos ser fanboys. Só ao contrário, já. Ao contrário! Tu devias ser ter revoltado por estarem a mexer assim no ícone da tua infância. Epá, eu não percebo isso. Eu, sinceramente. É bem diferente! Então, depois, como é que explicas eles gostarem de Pisa e o Splinter também ser mutante? Splinter também é um ET. Estás-me a dizer que o ET não pode ir para a Terra e. Qual é que é o problema? E trazem o Splinter atrás também. Sim. Qual é que é o problema? Imagina que eles no planeta deles só se alimentam por cubinhos de comida liofilizada. Chegam à coisa Pisa! Epá, eu vou ser honesto, se fosse uma cena tipo de uma BD que eu curtisse, eu também era capaz de ficar um bocadinho voltado. Mas os tartarugas ninja nunca me suscitaram nenhum amor em particular. Não, eu vi a série, achava aquilo genial, mas quero dizer. Os filmes são bons, tirando aqueles que eles viajam no passado, para o passado. O dos samurais. Eu só te digo isso. Poupem-me, a sério, não estejam com mariquices. Ah, não sei quantos mais coisas. Vão ver o filme, depois opinem. E foi perfeito. Isto foi muito bom. Sim. Ora, e o Wolverine, como é que fica? O Darren Aronofsky já não dirige aquilo. Parece que já saiu a primeira promoção, mas. Ah, sinceramente, eu só digo. Ei, alguém está debaixo d'água. Sim, isto são bolhas d'água assim. Mamba! Foste fazer campanha ao James Cameron, ver como é que estão as vistas lá em baixo. Estávamos a falar do quê? Wolverine, já sei o primeiro teaser poster. Poster, sim. Enquanto está a cortar a bandeira do Japão. Diz muito aquilo. Ah, meu Deus, a capa de mim vem polémica por aí fora. Porquê? De que género? Então ele está a cortar a bandeira do Japão. É luta contra. Vai fazer um contra Pearl Harbor. Sim. A sério? Sim. Vocês já viram? Vocês já viram o indigno que é? Quer dizer, existem uma data de tipos portugueses que foram presos na Letónia por terem retirado a bandeira do póster. Agora estão a fazer um póster em que está um tipo a rasgar uma bandeira japonesa. Não, não é um rasgar explícito, é um rasgar subentendido. Pronto. Está a cortar a bandeira. Não é subentendido. Aliás, quem conhece a história é que não tem nada de ofensivo nem. Vai estudar semântica e depois vamos falar. Tirando aqueles estereótipos em que todos os inimigos dos japoneses são samurais. Também, mas não, isso. Também. Não é por aí que o filme vai correr mal. Tenho grandes expectativas para o Wolverine. Estás com dores de costas. Não é por isso que o filme vai correr mal. Eu também não acho que seja por isso que o filme vai correr mal. Agora que é uma falta de respeito, é. Ah, virgem ofendida. Por amor de Deus, então. Por amor de Deus, trata-se apenas de um país que levou com uma bomba atómica de quem? Dos americanos! Ainda não vi. Eu sou americano! Eu tenho canadiano. É canadiano. É o melhor super-herói canadiano de todos os tempos. Que eles não fazem mal a ninguém. Os canadianos. Exatamente. E atenção, quem é que é o ator que vai representar? Um australiano. É um australiano. Vais culpar quem? É como a Commonwealth, pá. Então são os ingleses que estão chateados com o assunto. Se o realizador for europeu ou africano, não há problema nenhum. Então não. Os europeus foram os primeiros que começaram com o Yellow Peril, não sei quantos mais. De onde é que achas que vem Flash Gordon? Um sítio muito mau. Primeiras fotos. O Imperador Ming. É, nunca pensei nisso. Que o bigode assusta-me desde pequeno. Sim. Max von Sydow, muito, muito longe da sétima Sim, senhor. E da fonte virgem. Diz. Bem dito. As primeiras fotos do Ender's Game, da adaptação do livro, Estou a começar a sair, não sei se vocês leram. Aquilo é uma obra de culto. Vocês já não viram notícia que uma professora foi e fizeram queixa dela? Ender's Game. Eu já ouvi falar, mas eu nunca vi. São nunca li uns jovenzitos que se tornam tipo soldados do universo. E eles é que lutam uns com os outros. E há outra notícia relacionada com isso. Houve pais que fizeram queixa da professora para ela ter lido excertos do Ender's Game nas aulas. Porque aparentemente há lá partes assim mais pornográficas ou eróticas ou o que é. Estavam à espera de quê? Nunca uma li o Ender's Game, não sei. Mas em vez de ter robôs, mas miúdos que idade? São muitos pequenitos. Não quero mentir, mas não era quarta classe, era tipo quinta ou sexta. Yeah, pai. Pai à volta dos 10 anos. É à volta disso, sim. Imagina o que é que mas quer dizer, tu quando andaste. Pronto, está bem, não conheço o teor da obra. Sim, está bem, mas é que. Quando andaste na escola, também leste. Eu pelo menos li. Tu achas ter lido certos do 1974 ou do Admirável Mundo Novo? Está bem, ok, então, mas o 1984 mas o 1984 ainda se passava com adultos, agora crianças, quer dizer. Pá, eu gosto de Kick-Ass, mas ele sobretudo faz sentir mal pelo facto de estares a ver uma criança coisa. Tu por um lado torces por ela, mas por outro lado o efeito tu depois pensas naquilo, depois pensas naquilo, pá, isto aqui é horroroso. Tipo caixas do Incredibles, é? Da matança. Okay. Não, assim, no Incredibles eles nunca te fazem pensar no assunto. Ah, é, isso aí, é que eu acho perfeitamente testável no Incredibles. Para não falar aquela coisa toda de hiper-republicanos e não sei quantos mais. Ah, e coisas, outra vez. Eu não vou ver alongar episódio especial, tem lá um monólogo. Eu não vou alongar sobre o assunto. Eu acho isso é uma coisa que me gasta. Eu tenho uma nova adaptação de 1984, vai ou okay. Quê? Pá, já que estamos numa de futuros distópicos. Já, yeah, está numa boa onda. Yep. Mas isso também deve só sair daqui a um anito ou isso. Até lá ainda temos o Judge Dredd antes disso. Futuro distópico. O Judge Dredd é para quando? Tem estreia marcada nos Estados Unidos para outubro, se não me engano. Em Portugal acho que não tem estreia marcada. Mas vocês deve ser. Vocês já repararam que agora que vem a crise e não e sei o quantos Mad mais. Max também. Vem a crise e não sei quantos mais e existe o medo e o. Em Toulouse ando lá à procura de um tipo que não sabe o que é, que mata uma gravidez, coisa assim, tipo, quer dizer, eu não sei, eu só sei é que agora o mainstream está a começar a puxar pela revolta. Eu acho isto bastante interessante. Está na hora do indie ser mainstream. Sim. Também no cinema? Não, são mensagens subliminares para apelar à revolta. Não, eles basicamente eles estão a utilizar a revolta como maneira de vender. Mas por acaso, os Jogos da Fome têm lá um bocadito, sem entrar muito nos Jogos da Fome, já vamos daqui a bocado. Sim, sim. O novo Batman também quer puxar para os 99%. Pá, quer dizer, acaba por ser o reflexo da época. Se tu fores a ver. Em 1940 as histórias de terror eram todas passadas na Europa, no centro da Europa, onde havia pessoas a fazerem experiências genéticas e não sei quantos mais. Quem será? Ora, Will Ferrell e Zac Galifianakis estão a fazer uma comédia sobre republicanos. Não sei como é que isto nunca aconteceu antes. O filme chama-se The Campaign. Basicamente vai seguir os dois enquanto tentam. Eu adoro tanto o penteado do Will Ferrell. É mesmo penteada republicana, que é o penteado certinho. Não, mas quer dizer, aquele penteado é fantástico. Aquilo é parecido com o Donald Trump, só que com mais cabelo. Pois é, parece uma raposa. Parece ter uma raposa na cabeça. E depois tipo tem ar de porquinho. Não, a sério, tem ar de porquinho. Olha-me só para aquilo. Está totalmente cor-de-rosa. É fantástico. Primeiro teaser já saiu do novo Twilight. Até me custa sair. É o último. Para deixar não mais. Diz tu. Não mais, não. Não. Com os Jogos da Fome a fazer a terceira melhor estreia de sempre. Em termos de abertura do box office, os fanboys de Twilight já vão esquecer isto, parece. Já devem estar a passar, já, para sim, outra sim. Coisa. Os fanboys e os 8 boys também. Ei! Mas acho que os 8 boys não têm tanto para se queixar dos Jogos da Fome, porque não há tanta loucura, não há tipo mulheres de 40 anos à porta do cinema sim. A dizer faz-me um filho, Eduardo. Sim, está bem, mas é que os Hunger Games puxa tanto pelos rapazes como pelas raparigas. Não há coisa. E é um estudo e que eles fizeram. Enquanto romance, presumo que não seja enquanto tão... que, por exemplo, se tu fores a ver o Twilight, os resultados do Twilight, 80% daquela gente era raparigas, apenas 20% daquela gente era rapazes. E normalmente eram namorados que eram arrastados para ir ver com as raparigas. E provavelmente apanhavam a passavam a coisa seca. Não, e o Titanic eu também sei, é sei, 50-50. Não conheço. O Titanic também era 50-50. O Twilight... Não te vês que falei nisso e te levei na cabeça? Não, mas é que, atenção, o Twilight é... o Twilight é mesmo chick flick. Né? Enquanto que o Titanic não, tem elementos de chick flick, mas não é um chick flick. E enquanto ficamos com o chick flick, está na hora de fazer um intervalo. Até já. Adiós. Olha os brincalhões, é? Só fãs, só fãs. Sim, até parece que não foste tu que me chamaste a cantar isto, é? Eu não. Não, eu nem sou Stinkaholic, nem nada. Ora, vamos lá mais essa uma rapariga edição. Essa rapariga não parecia nada a Tank Girl, pois não? Não. Ora, gostas de Tank Girl, pá, continua a subir na minha consideração, rapaz. Queres que eu passe a tua... Ainda posso cansar. Queres ter esta semana um espaço? Não, não. Tenho certeza? Sabes que há pessoas que ligam o programa só para ouvirem isto. Sim. Aquelas do Peru. Os teus pais. Japões. As do Peru. Rated R for retarded. Esta é a segunda semana consecutiva em que os responsáveis das guias de programação seguem o que lhes é sugerido nesta rubrica. Palmas! Já estamos a mudar vidas. Esta semana vai ser a primeira vez que vou recomendar um filme propositadamente mau. Encarem-no como uma espécie de visita de estudo a um monumento interessante aos olhos do comum dos mortais. Senhoras e senhores, na próxima sexta-feira, dia 30, às 9h30 da noite, no canal Sci-Fi, uma produção Global Asylum, Almighty Thor. In the land of the gods. Oh. Com uma premissa completamente original. Sim. Arises. Não, aliás, todos os mockbusters do Asylum são todos de uma imaginação suprema. Eu gosto especialmente do facto da pessoa mais conhecida do elenco ser o Kevin Nash, que nem sequer é ator, é wrestler. Sim. Está na moda agora. Pelo que eu vi no trailer, também existe lá a Patrícia Velásquez, que é a rapariga do Múmia, a namorada do Imhotep. Também não me parece que tenha feito mais nada de relevante. É uma carreira do caraças quando tu falas também... dela como a namorada do Imhotep. O Imhotep também não é nada conhecido. O ator. O Arnold Vosloo. Daí ele entrou no 24. Como... Joaquim de Almeida também. Pois. E quero dizer, também a namorada de Patrícia... A Patrícia Velásquez também... se não estou em erro, entrou num filme que é o outro. Aquele em que existem os tipos que ficam fechados numa ilha e vão morrendo um a um. Repara que o locutor não sabe dizer o nome dela. Velásquez. António, tu que tens assim, experiência em mitologia assim, sabe, é verdade que o Thor carrega Uzis e luta com coisas que parecem ser iguanas gigantes e assim, não é? Quem lê a banda desenhada é o Tiago, portanto não faz a mínima ideia. Um homem faz o que tem que se fazer. Pá, o cara tem que se adaptar. E este não é o Thor da banda desenhada, este é mesmo o Thor original. Sim, o Thor original que faz o Mjolnir, o seu martelo, à porrada com lava. Ele pega um bocado de lava com as mãos só para ver se vocês perceberem a PDS desse do homem e aos murros vai... O homem é um deus, pá. Quando o deus demoníaco Loki destrói a fortaleza de Valhalla e rouba o martelo da invencibilidade, só um jovem Thor pode proteger o planeta Terra do Armagedão iminente. A Global Asylum é conhecida por se dedicar quase exclusivamente à produção de mockbusters. António, para quem não sabe o que é um mockbuster? Um mockbuster é um blockbuster que é um filme que finge ser um blockbuster quando na realidade não é. Exatamente. O Transmorphers. O que supostamente acontece é que as pessoas vão às lojas... Ou Alien versus Avatares. As pessoas vão às lojas à procura dos filmes conhecidos. Aqueles que não sabem muito, pensam... Ah, conheço aquele filme com aqueles robôs que se transformam em veículos e assim? Deve ser este Transmorphers. Ou noutra versão... Um acho que é este o filme que o meu netinho queria no Natal! Também. Feito assim... Lindo. Já sei o que é que vou oferecer o novo Sherlock Holmes. Oh, este tem um polvo na capa e tem um T-Rex, deve ser este, é bom. Esse é muito Sim. bom. Neste ano de 2012, a Asylum tem 9 títulos no seu catálogo. Entre produções por lançar e filmes já disponíveis no mercado DVD, estes são aqueles que eu destaco. Em primeiro lugar, Air Collision. É relativamente interessante, mas a premissa é parecida com a do Air Force One. Tem alguma coisa a ver com o Air Force One despenhar-se contra um outro avião em pleno voo. Tem um ator chamado Ford Harrison. E uma Glenn Open. Goldman Gary também. Mas é que como tem de fazer uma pessoa tem de ser uma pessoa bonita, portanto tem de ser Glenn Open. Já me estou a ouvir de quem vem. Sim. American Battleship. A história do navio de guerra. É a resposta à batalha naval com o Liam Neeson e com a Rihanna. A premissa é igual, é ETs e navios e etc. Sim. Depois desse, temos o ataque do tubarão de duas cabeças, o Tiago já tinha falado nele aqui. Entra a Carmen Electra, finalmente uma pessoa conhecida, hein? Coitada da Carmen Electra. Também vão lançar o Grimm Snow White, também já falámos dele nesta rubrica. É mais um da Branca de Neve. A Asylum não pode dizer que nós não fomos deles. Sim. Até a publicidade que eles têm aqui gratuita que nunca mais acaba. Top 3 dos lançamentos deste ano. Nazis no centro da Terra. Sobreviventes da Segunda Guerra Mundial habitam um continente secreto no centro da Terra e planeiam o regresso em força do Terceiro Reich. Parece interessante. Ah, isso aí é também é o Iron Sky, em que eles se escondem do outro lado da Lua. Isto é no centro, é o contrário. Só que atenção, o Iron Sky foi estreado no Festival de Berlim. Enquanto que a gente vai direto para DVD. Número 2 dos lançamentos deste ano. Abraham Lincoln versus Zombies. Que original! Que original! É uma premissa extremamente interessante. Abraham Lincoln contra o exército dos mortos-vivos confederados. Sim. E agora, o melhor lançamento do ano. Suspense. Alien Origin. Quando as imagens de uma expedição militar são descobertas, é exposta a uma verdade terrível acerca da origem de toda a vida no planeta Terra. In your face, Ridley Scott. Não estás genuinamente interessado no Alien Origin? Não. Não? Eu acho não. Que... Minimamente não. Pior que isto podia ter sido melhor. Podia ter sido chamado talvez tipo Perseus. Yeah, isto é o Prometeus. Yeah. Já que não é o Prometeus, podia ser Perseus ou. O Atena. Atena, Hércules. Sim. Pandora. Podia tipo buscar um semideus ou um deus ou assim. Vá, pronto. Um efeito. Estão aqui sugestões para esta semana, para o resto do ano já, quando isto for saindo em DVD. Sim. Valeu a pena. António, qual é que é daqueles que eu enumerei, qual é que te interessa mais? Epá, é um bocado difícil de pensar. São todos bons, talvez não? Nazis no centro da Terra. Eu acho que esse aí é capaz de ser o mais maluco de todos eles. Se tiver elementos do Júlio Vera, ainda vai ser melhor. E tu, Tiago? Viagem ao centro da Terra e depois eles vão então nazis. Sim. Faz mais sentido dinossauros, mesmo assim. Nazis a cavalgar dinossauros, quase. Ora, isso é que era. Montados em pterodácteis. É melhor não falar. Pterodácteis. Pterodácteis. Pterodácteis. É pterodáctilos. Pterodácteis. Enquanto... São dácteis, é só pterodáctilos retráteis. Enquanto não sai o SS Women, como é que é? O Werewolf Women of the SS, este é o melhor filme dos nazis que vamos ver. Talvez não. Ou talvez seja o Iron Sky. Ou talvez seja o Iron Sky. Produção finlandesa. Não sei. Ou uma sequela para o Inglourious Basterds. Se alguém passar para a cabeça fazer isso. Já foi, chama-se X-Men First Class e são 5 minutos desse filme. Sim. O Magneto chega ao bar. Olha, eu estou a ser a matar gente. Tá! Já está. Ah, ele foi coagido, ele foi. Foi taunted, ele não. Não foi de impulso. Foi nada. Foi taunted. Taunted. Taunted. Sim. Ora, de facto. Estamos acabados com a tua rubrica por hoje, Pedro. Que bom. Até para a semana. Ou não. Continua cá. Voltamos ao punk e voltamos aos filmes desta semana. Ora, vamos começar por quê? Por Coriolano. Sim, por Coriolano. Deixa-me começar, eu que não o vi. Eu quando vi o póster de Coriolano, eu já comentei isto com o António e pensei logo, olha que porreiro, eu gosto bastante do Mark Strong, deixa cá ver porque o filme é com ele. No póster não aparece o Mark Strong e o Gerard Butler? Sim, por acaso até aparece. Não concordas? Acredito só. Pronto. Continua. Isso é estar demasiado habituado a ver o Ralph Fiennes sem nariz. Sim. E careca. Carequinha. Continua, António. O que é que achaste do filme? A vez visto? Terei de dizer antes que vós, vil homem de milho, sois um presilha de bota, um reacionário, e os vossos antepassados foram mentores do Idosos do Restelo. Que isto fica assente em granítica pedra para a fruição das gerações vindouras. Tenho dito. Não vos compreendo. Passemos então à descrição crítica sobre a adaptação cinematográfica da peça do malogrado Caio Márcio Coriolano, assente em pergaminho há 3 séculos pelo bardo inglês que agita peras. Página Wikipédia era boa. Que esplêndida chalaça esta. Deixai-me dar largas à minha hilariedade. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Sois hilário. Hilariai, senhor. Esta película transpõe a ação da Roma Imperial para o rescaldo da partição da Jugoslávia. E que lindas paisagens tem o Montenegro. Não é assim, meu senhor? É mais ou menos. Pedras e que rochas. É que eu vi naquela altura. Não haveis visto os penhascos? Tendo a ser. Os penhascos? As montanhas e o lago de Trogir? Sim. Naquele póster que está na cidade. Sim. Por acaso não, essa cidade é verdadeira, mas pronto. Sim, mas os montes. Os montes também. Os montes não se vêem tanto. Vês mais a cidade destruída. Continua, okay, podes continuar. Pois bem, sendo um representante de várias e distinguidas qualidades, Ralph Fiennes revela pouca ciência como realizador. Ao contrário de certos antecessores pródigos em saltaricar entre a dianteira e a retaguarda do cinematógrafo, a saber Orson Welles ou, para citar um relevo contemporâneo, George Clooney, Ralph Fiennes é aprovado, summa cum laude na direção de atores, mas descamba redondamente na subtil arte de trovador. Fato que me deixou sobejamente piongo. Nem a engenhosa adaptação... Pyongyang. Sim. Nem a engenhosa adaptação do arcaizante libreto de John Logan, afamado por outras películas como O Gladiador e Rango, é suficiente para resgatar o filme de um mundo de curiosidade. Dou-lhe 3 luzentes em 5 e é porque hoje me sinto magnânimo. Pois digo-vos, senhor, que este filme me fez adormecer. Tive muito sono. Sois fraquinho. Muito em sono. Nunca tanta gente saiu da sala. Nós fazemos o vizinhamento de imprensa, como vocês sabem, nós temos essa... regalia. Essa regalia, sim. E nunca tanta gente saiu da sala antes do final de um filme como com o Kuriwan. Mas atenção. A metade já tinha tudo saído. Foi numa repetição. Foi numa repetição. Normalmente na repetição os críticos... Ah, sim, está bem. Já vi. Não estava o Jorge Mourinha. Olá, Jorge, se nos estás a ouvir. Sim. Olá. Mas senti a tua, atenção, Jorge Mourinha, eu senti bastante a tua falta no visionamento de imprensa do Santo Chabla. Senti, não é a mesma coisa. Sim. Não uma ver uma comédia sem ti é totalmente deprimente. Jorge Mourinha foi a única pessoa que se riu comigo quando fui ver O Amor e Outras Drogas. Todas as más piadas da que eu filme, eu e o Jorge Mourinha eram os únicos nos rios. Uhum. O Jorge Mourinha é fixe. É fixe, sim, senhor. Pedro, tens vontade de ver o Kuriwan ou quê? Bem, eu já aqui no programa falei mal do Romeu mais Julieta, que é assim que o filme está escrito. Mas o Kuriwan, por acaso, tinha relativo interesse. O filme está com 91%, acho eu, no Rotten Tomatoes. Eu não percebo. Portanto, tem algum interesse? Não me entra. Pá, eu já... Como já aqui explanei, a direção de atores é fantástica. A Vanessa Redgrave... É pá, mas isso não chega. O Brian Cox também é coisa, mas quer dizer... Mas tu achaste que ele foi melhor realizador do que ator neste filme? Não. Ele como realizador... Foi normal. E de fazer a interpretação de texto. E de ler um daqueles livrinhos da Europa América amarelos não, e pretos. Não. Isso é... Cuidai nos detalhes de tal obra. Sim, exatamente. Ele como é ator, naturalmente presta atenção aos atores e não sei quantos mais, mas quer dizer, ele como realizador não é grande coisa. Ele até como realizador é até bastante chato. Mas quer dizer, eu acho que não seja assim uma coisa verdadeiramente espetacular. Eu acho que é normalzinho, é um filme normalzinho. O argumento é engenhoso na maneira em que, por exemplo, mete o coro grego a serem os tipos da média e não sei quantos mais dos média, porque isto aqui é passado para a Guerra da Sérvia, mais ou menos. E quer dizer, acaba por ser mais ou menos isso. De resto, as interpretações valem a pena. Isto basicamente é uma peça feita filme e às vezes funciona. Às vezes funciona quando tens os momentos mais dramáticos. Mas quando eles estão a falar e estão a falar daquela maneira num contexto contemporâneo é muito esquisito. Eu não acho esquisito. Pura e simplesmente eu acho que existem maneiras de fazer isso resultar e existem maneiras de fazer isso não resultar. Eu admito que o Romeu e Julieta é um guilty pleasure meu. Eu gostei deste Romeu e Julieta do último. Romeu mais Julieta. Sim. Com o Leo. A Tempestade também e foi... E a Claire Danes. Que é muito gira, atenção. Agora este Kuriwan... Sleepy Time. Ora. Sleepy Hollow! Orax, alguém viu o Orax? Epá, não. Esquece. Alguém tem vontade de ver o Orax? Não. Alguém sabe sequer o que é que trata? Dr. Seuss. Talvez, por última instância, eu talvez vá por desfastio ver o Orax, mas não. Só sei que é uma adaptação do Dr. Seuss, não sei o que é que trata. Vamos então para o filme que toda a gente viu. Quer dizer, o Pedro não viu. Eu não vi. Mas não tenho vontade de ver. Não, existe toda a gente e depois existe com ninguém. E estou aqui a fazer uma referência. Eu tenho que estar aqui, não é? Tenho que estar aqui para lançar as perguntas para vocês que viram. Tenho que estar então, aqui pronto, pergunta o que tu quiseres sobre os Jogos da Fome. Espera aí, calma, eu tenho aqui em estúdio o segundo livro em chamas dos Jogos da Fome. Vais entrevistá-lo? Sim. Sim. Chama-se em chamas porque o Tosh Humana entra no livro. Ah, sim. As faíscas inflamam, as chamas alastram e o Capitólio clama por vingança. O que é que acha disto? Ele está a entrevistar. Ele, naturalmente, neste preciso momento, parece que o nosso livro está de baixa médica, portanto não consegue estar parece a entrevistar. Parece falta de vontade na rádio. Sim. É tímido. Ora bem, Jogos da Fome. Dá-lhe dois dias com o Mi e vai ver se ele não canta. Com o Mi? Com a minha pessoa? Sim, com a minha pessoa. Com eu! Jogos da Fome. Eu já sei que o livro e o filme, pronto. O livro foi escrito depois de ter sido Battle Royale, já sei que há semelhanças. Oh, lá vamos nós. Calma. Já sei que é no fenómeno Twilight, mas não é tão grave como o Twilight. tem sido bem recebido pelo público, pela crítica. Aliás, foi a terceira melhor abertura de sempre da história do cinema. Primeiro ponto, é melhor que o Battle Royale? Não. Não. É tem cenas muito semelhantes ou cenas propositadamente ou descaradamente copiadas? Não. Para que o Battle Royale é um filme rated R e é um filme violento. Sim, e sim, Steppy sim. Tartin, não, mas não tem, não tem, não tem, não tem. Então as semelhanças prendem-se só na parte da premissa? Sim, as semelhanças é apenas a parte da premissa, de resto... E mesmo essa premissa não está baseada nos mesmos contextos, nem tem a mesma base, portanto... Quer dizer, existe a parte de ser um futuro distópico e a parte de revolta contra o governo e etc. E a parte de... pró-fim... o fim ser diferente daquilo que uma pessoa está à espera em termos de número de sobreviventes. Pois, o que também é mais ou menos previsível, pronto, tendo em conta as pessoas que entram. Rapariga, como é que ela se chama? Michelle Jennifer Warren. Jennifer, isso. Sim, Michelle, sim. Que aparentemente, e isto que eu tenho lido... A Marilyn Monroe, sim, essa aí. Tenho lido em várias críticas, é que ela está a fazer o meu papel... com que ela foi nomeada para o Oscar há 2 anos. Isso o António responde. Olha, sinceramente eu digo-te, eu acho que da Jennifer Lawrence esta aqui é a melhor interpretação desde os Despojos de Inverno, sinceramente. É capaz. Sim, uma coisa que ninguém se pode queixar neste filme é a má interpretação dela e da maior parte dos atores. Quem é que faz de President Snow, que é o tipo da barba? Ah, sim, o Donald Sutherland. Yeah. É o tipo que se ia estampando em Veneza quando filmou aquele filme com o Nicholas Rogue. Sim. Então, falem de Vossa Justiça. O que acharam do filme, concretamente? Ora, o filme tem um grande problema. É tão médio. É isso, o filme é médio. O filme podia ser bom. Eu gostei muito do livro. O António e a Silvia aconselharam-me a ler o livro e é, de facto, um bom filme. Um bom filme. Um bom livro. Não tem nada a ver com o Twilight. Mesmo sendo na primeira pessoa. Funciona tudo bem. Epá, mas a transição para filme correu tão mal... Cortou-se em partes que seriam interessantes, meteu-se tanga para o meio, para hormonas. Eu sinceramente digo, o meu problema não é esse. O meu problema é que eles, pura e simplesmente, tiveram-se a lixar. Já sabiam que havia de ser um sucesso, pelo simples não fizeram uma produção barata, 70 milhões de dólares, que é barato para um blockbuster, não é barato para um filme qualquer, mas é barato para um blockbuster. Mas quero dizer, sobretudo, o filme peca por eles não terem sabido aproveitar a história para construir algo diferente sobre a história. Eles limitaram-se a coisa, ok, vamos lá fazer aqui uma fotocópia, já está. E quero dizer, acaba por ser um problema. E quer dizer, a Jennifer Lawrence está bem, coisa... Eu, por acaso, eu acho muita piada àquela cidade por onde eles vão, que aquilo basicamente é a cidade da Gay Parade. O Capitólio. Parece, eu já disse isto, vou dizer, ao menos, quando postar a crítica a este filme, que parece um videoclipe dos anos 80. Não, aquilo é a cidade da Gay Parade. Cada pessoa está mais espampanante que a outra. Aquilo parece um cupcake. Sim, mas são todos assim, pá. São cupcakes com pernas. Mas tem que se multiplicar de alguma maneira, portanto, está tudo assim. Epá, não, a sério, aquilo é berrante, até o mais possível, e quer dizer... O quê? Não gostaste dos olhos do Lenny Kravitz, que seis de cenas à volta? Pois é, o Lenny Kravitz entrava no filme... Sinceramente, o que eu gostei mais foi a barba do Wes Bentley. Wes Bentley, que eu acho muito bem que regresse, porque ele ultimamente tem andado num limbo de filmes maus. Já fez o Ghost Rider, o primeiro Ghost Rider, fez aquela porcaria do... Fez aquela porcaria do outro do... Ai, encontrarás dragões e agora espero que consiga voltar à ribalta com o Hunger Games, porque ele, desde o American Beauty, que coitadinho, coisa, e eu não acho que ele seja assim um ator assim tão mau. Ele era o namorado da outra no American Beauty, não era? Era, sim senhor. O tipo filmava tudo e não sei quantos mais. Eu tenho que admitir, todas as partes em que ele falava... O tipo do Plastic Bag! Plastic Bag? Sim, Plastic Bag. Eu filmei aquele saco de plástico que estava a voar ao vento durante 15 minutos. Eu tenho que admitir que todas as partes em que eu falava com o Presidente Snow, eu não ouvi metade do que ele disse porque eu estava a olhar para a barba dele. Aquela barba está espetacular. Epá, eu digo-te, eu acho que o Satan tendo a aprender a fazer a barba com ele. Pá, gostava de ter a máquina que eu uso para fazer aqui hoje. Sim. E até que desse um objeto muito fininho. Aquilo está espetacular. Aquilo é trabalho de sapa, meu caro. A Jennifer Lawrence primeiro conheceu a filha do Lenny Kravitz, agora conheceu o Lenny Kravitz. Quem é que falta conhecer daquela família? E passa filmes também. E pá, não sei, e o pai do Lenny Kravitz? O pai do Lenny, que se calhar será se aquele senhor já morreu e nós estamos aqui a fazer, sim, piadas. Mal onda, mal onda. Que mal onda tão grande. Então, e o Triângulo Amoroso? O que é que tu achaste do tipo faz de gol? Não, o Triângulo Amoroso é. Eu já vi aquilo em todo lado. Como se não tem interesse absolutamente nenhum. Eu acho que aquilo é a coisa mais clichê do filme inteiro. Não me digam que é a nova Team Jacob, Team Edward. Acaba por vir a ser a Team Jacob, Team Edward. É difícil porque se tu souberes a história dos próximos, eu não te vou estragar nada, mas torna-se difícil tu gostares de uma das personagens mais tarde. Okay. Okay. Mas eu gosto bastante do rapazito, o Pita, fazer pão. Sim. Porque não sei quem é. O Pita que faz pão. Pão, Pita. Pão, Pita. Eu não sei como é que ninguém se riu com isso. Que é tão mal. Como é que era? Deixai-me dar largas à minha hilariedade. Esse rapaz, durante o filme, tem a melhor camuflagem do cinema. Sim, sim. A melhor camuflagem que vocês já viram no filme. Que não faz sentido nenhum, é completamente parva. Mas esconder na selva. Como é que uma pessoa conseguia aplicar aquilo em si mesmo? É impossível, aquilo é impossível. Arranjou pincéis, foi. Marca a lama do Schwarzenegger, que já foi provado. Foi. Que aquilo é o melhor do produtor. Aquilo até tu percebes o que é que estava a passar. Eu não sei, aquilo apanhou-me surpresa de tal forma que ainda uma gaga. Parece que ele fundiu a cara com uma pedra. Eu só escondia mais no cinema, eu não sabia o que é que havia de fazer. Então é assim que deviam fazer o coisa, é? Do Fantastic Four. Não. Que eu quero perceber que o coisa está ali. Ah, já percebi. Aquilo parecia que ele tinha fundido a cara com uma pedra. aquilo foi extraordinário. Sim, eu foi genial. Não sabia mesmo o que é que havia de sentir em relação àquilo. Há bocado estavas a falar no orçamento do Hunger Games e... Os efeitos especiais são mesmo muito fraquinhos. Os efeitos especiais são muito tristitos. Sim, sim, são. Aquilo é da Lionsgate. A Lionsgate também faz o Twilight. Não, isso é a Summit. Não é Line, não é New Line. Não, o Twilight é a Summit. Talvez seja distribuído pela New Line, mas é a Summit que produz. Mas o Hunger Games já cobriu o orçamento só no primeiro fim de semana, não é? Sim, sim. Ele fez, não me recordo, mas foi 130 domésticos, acho eu. É, coisa desse género. O Hunger Games está-se a safar bem, o Hunger Games agora. Está-se a safar bem, sim, sim. Agora com o Word of Mouth também, que vai correr de um lado para o outro. Pá, os livros têm uma camada de fanbase. Sim, sim, sim. E de fangirls. Não há razões para a coisa não correr mal. E sim. Pronto, livramos do Twilight, que é sempre uma coisa boa. Também deixa estar, o Twilight está a acabar. Sim. E nós somos todos da Team Baby. Nós íamos ver o filme. Eu acho que nós íamos ver o último só para a despedida. Só para dizer, pronto, sim, porta-te, bom voyage. Eu vou relação, mas eu não sei, mas eu vi todos menos o último que saiu. Portanto, não. Vais-te embora ou estás perdoado? Twilight tem mais encanto na hora da despedida. Mas era de valor, nós íamos lá bater palmas quando aquilo acabar. Ou tipo, mandar confete. Empregado ia se chatear connosco, mas... Sim. Há quem faça coisas piores no chão de cinema, portanto. Não, chegamos lá com três caixas de serpentinas e confete. Imagina o que é ser a empregada do Cinebles. É bem pior, é bem pior. Ela fica sempre chateada comigo. A empregada do cinema fica sempre chateada comigo. Que eu sou... Pá, tu achas mesmo que o Cinebles tem uma empregada? Aquilo é uma lavada cuspo! Tem uma daquelas utensílios que usam para raspar os galinheiros, estás a ver? Tirar de um galinheiro. Deve ser o senhor que está nas bilhões. Não, mas principalmente eu já deixava de ter alcatifa lá dentro. Ai, eu. Por bons motivos, diga-se de passagem. Já tem linóleo. Onde é que nós vamos parar? Eu não sei como é que isto descambou assim. Cinebles. Bom, vamos apenas falar assim de uma coisa para desopilar. Tá. A Flor Bela é fraco, é totalmente fraco. Eu pensava que tinhas de dizer que era o melhor filme português já feito até hoje, ou qualquer coisa assim. Não. Nada contra o Vicente Alves do Oc, e ele tem razão naquilo que soube disto, os cineastas portugueses terem problema com a beleza, e que ele tem também um nome genial. Aliás, este filme é uma panóplia de nomes geniais. É Flor Bela Espanca! E depois tem o Vicente Alves do O, que em inglês calculo que ele se chama Mr. Duo. Mr. Duo. Mr. of the O. Sim. Mas o que é fato é que é mais do que fraco, é chato, chato, chato, chato, chato. Os diálogos são fracos, a edição é miserável e a história tem desvios desnecessários do género. Ela está em casa, isto aqui é logo do início do filme, aquela cena do trailer em que tu vês as folhas a cair e não sei quantos mais. Sim. Ela está em casa sozinha na sala de estar, vai até um relógio que ela tem por cima da lareira, atrasa-o E de repente começa uma luz azul, enche a sala e começam a cair folhas do teto. Vem o mordomo, chama para jantar e nunca mais fala no assunto. Olha, isso aconteceu-me no sábado, eu adiantei, só que a luz era verde. Sim. Pá, serviu de muito! E basicamente... Por acaso serviu, ganhámos ao Feirense. Sim. E basicamente, este filme é a mais fraca das histórias. É a história já batida da biopic em que existe uma pessoa que precisa arrumar a secretária. É a história da Dama de Ferro. Ela está a dizer, ah, não sei quantos mais, estou com problemas. Vou tentar meter a minha... vou pensar como é que eu hei de resolver a minha vida. E basicamente o que ela faz é, ah, não sei quantos mais, eu gosto muito do meu irmão, mas o meu irmão morreu. Pronto. Mas em termos de interpretações, o que é que achaste da Lila? Quero dizer, a Lila Carmo está bem a fazer de Flor Bela. Mas diga-se de passagem, ela é a Helena Bonham Carter portuguesa. Desde que ela faça de maluca, está sempre bem. Ah, a Dalila é uma gaja porreira. Sério. Não conheço pessoalmente, mas tenho uma boa impressão dela. Mas agora quer dizer, quem é a Helena Bonham Carter portuguesa, sem ser ela, não consigo pensar em mais ninguém. Não, repara só, por exemplo, o que é que nós aprendemos sobre a Flor Bela? Fiquei a saber que a Flor Bela espanca era meio pirulas, que gostava muito do irmão, que tinha armários de IKEA em casa. A sério? Eles têm um armário de IKEA lá em casa. Estás a ter um mobiliário em filme. Anos 20, eu tenho. O meu tio tem o mesmo mobiliário no quarto dele. Então é um daqueles nomes muito amanhosos, já é que era tipo Besta ou assim. Sim, não é que. Sim, exatamente. É que, sinceramente, vocês não tiveram nem coragem de ir ver um filme. Ver o Pátio das Cantigas. Aquilo é que era uma casa antiga, não é? Mas tu conheces no tempo das vacas gordas. Sim, não, mas. Mas pelo amor de Deus, se quiserem que eu vos dê orientação para a Rua de Santa Marta com os antiquários todos, é por favor, liguem lá para casa. A sério. E ainda por cima, numa noite de carnaval, foi ter com um mascarado em Alfama o Sailor Moon. Sim, exatamente. que arrastou para e o mascarado arrastou-a para um beco e fez-lhe sexo oral. Que castiço! Segue-se com os estranhos no beco da Alfama. Não há nada mais tuga que isto. Ah, pois, eu consigo imaginar uma coisa mais tuga que isto. Sabem como é que isto ficava mais castiço? Que ela com um manjerico em cima da cabeça e a segurar num fulano. A cantar uma música. A cantar uma marcha. Pronto, isto aqui é o que eu acho do filme. Pá, quero dizer, eu também acho um bocado frustrante o facto de todos os filmes portugueses terem de depois passar para séries. Já aconteceu isso com o Sangue do Meu Sangue. Pode, algum de vocês viu o Sangue do Meu Sangue? Não. Mas o pessoal não tem muita vontade de ver isso até ao fim, portanto eles partem. Sim, pois eu também não. A tolerância é lixada. Pois eu também não. Eu também não vi o Sangue do Meu Sangue. Eu olhei para o trailer na net, vi que estava um dia bonito lá fora e fui ver o Bambi ao São Jorge. Acho que fizeste muito bem. Muito apoiado na tua decisão. Mas atenção, vem agora uma superprodução portuguesa que conta com o John Malkovich, o Mathieu Amalric, que é o mal do Quantum of Solace, que é o Catherine Deneuve, que é basicamente um épico de guerra sobre o Wellington. Hã? É ótimo, não é assim? Talvez, vamos ver. Talvez. Esta semana isto é um programa. Isto está feito. Está bom, sim. Se não fosse. Acho que correu tudo bem. Sim. Já está alguns problemas técnicos. O que é costume? Faz parte do charme. Sim. O que é que nós vamos ouvir hoje? Agora, hoje nós vamos ouvir Chim Chim Ni do... Não, Chim Chim Cherry. Do desgraçado dos Brothers, dos Sherman Brothers, porque o último sobrevivente dos Sherman Brothers morreu há uns tempos atrás e esta canção foi a canção pela qual eles ganharam um Oscar. Portanto, epá, divirtam-se com o Chim Chim Ni e lembrem-se da vossa infância. Até para a semana. Tchau. Chim Chimney, Chim Chim Cheree, a sweep is as lucky can be. Chim Chimney, Chim Chimney, Chim Chim Cheroo, good luck will rub off when I shake hands with you. Or blow me a kiss, and that's lucky too. Now as the ladder of life has been strung, you might think a sweep's on the bottom most rung. Though I spends me time in the ashes and smoke, in this all wide world there's no happier bloke. Chim chiminy, chim chiminy, chim chim cheree, a sweep is as lucky can be. chim chimmy chim chimmy chim chim chim. Good luck, we're above when I shake hands with you. Chim chimmy chim chimmy chim chim chim. A sweep is as lucky can be. Chim chimmy chim chimmy chim chim chim. Good luck, we're above when I shake hands with you. Choose me bristles with pride, yes I do. A broom for the shaft and a brush for the flue. Up where the smoke is all billowed and curled, between pavement and stars is the chimney sweep world. When there's hardly no day, nor hardly no night, there's things off in shadow and off way in light. On the rooftops of London, cool, what a sight. Chim chimini, chim chimini, chim chim chiree. When you're with a sweep, you're in glad company. Nowhere is there a more happier crew than them Watsons. Chim chim chiree, chim chiree. Chim chimini, chim chim chiree, chim chiree. Pá, é um bocado difícil de pensar.